그러면 06, decolado ao 04, controle 119.8, bom voo. Decolado 8, grato 1, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 606. No 606, conforme autorizado, suba na PUCA. PUCA 350, 606. Zero, peço passagem do Air Portugal, táxi via pátio principal, 1-3 da remota. Gente, após o TAP para a remota 1-3, 1-3, 1-7-0. Roger, clear to line up and maintain runway 10, airport 024. We will not maintain runway 10, airport Charlie 024. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10 and 100 degrees with 5 knots. Line up and take off runway 10, Portugal 024. No 896, sub mantém restrito nível 350 e chame o centro Recife, 12685. Entre 350 e 12685 com Recife, boa noite, 96. Control 024, airborne at 08, call departure 119.8, have a good flight. Good night, good night, muito obrigado, report Charles 024. Boa noite, Airport Scout 024, Airborne 10, Puka Departure, Zipar Transition. 370, Puka Departure, Portugal 024. Puka Departure, Arrival 370, thank you. Centro Recife, 1-2685. go ahead. Stop climb level 330. Stop at level 330, approach call 024. Fly ZIPA position now. Correct ZIPA, from present, approach call 024, thank you. Okay, in call receive center, 12685, backup 13365. 6-8-5-3-3-6-5, approach count 0-2-4, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Controle, o Céu 3891, boa noite. Controle de Salvador, Céu 3891. Controle Salvador, 3891. 3891, identifique, prossegue via para 2000 pés, o ajuste no 012, informe estabilizado. 2000 via no 012, reportará, forma de perder o contato com o centro. Positivo. número é 1012, ó, ajude. 1012. estabilizado, 3891. Torre agora, 186, tá 389. Chamando torre qual, não? 186. 186. Torre Cordial, bom dia, o TAM 3891, passando o marcador, embaixo do gravado. Bom dia, 3891, livre pouso na 10, vento 110 graus com meia, 12 de nós, altímetro 10 no 2. Livre pouso, 3891. Salvador, bom dia, TAM 3520, passando 200 para o 190 com a Charlie. 3520, bom dia, identifique, desça para 2000 na chegada a MAN, 1012 é o ajuste. 1012, chegada a MAN, desce para 2000, TAM 3520. Positivo, livre DF em forma estabilizada. Contra estabilizado, TAM 3520. Salvador, gol 1-4-0, passando 2-4-0, desça a tela. 1-5-4, identifique, desça ao 050 na chegada Mari, 1012, é o ajuste. 050-1012, chegada Mari, gol. No solo aos 3-1, no livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, parte 3, chama para ingresso, parte principal. Alfa Kilo, parte 3, chama no parte 3, então 3891.